Yo, yo. Vector, bonsai. Ciano, Gust. Vaso ruim. Vaso ruim. Descobri que todas as moedas têm dois vaso lados. Vaso ruim. Que não gastou minhas balas sem ter mira. Insensatos não hesitam e senta o dedo. Alguns gostam de ouvir choro de medo. E ri como um palhaço quando o circo pega fogo. Na outra manhã acorda cedo no mesmo horário de sempre. Sem um pingo de remorso, rancor ou ressentimento. Tudo que é feito na rua, a lua vai guardar segredo. Enquanto uns param pra pensar em como recompensar teus erros, alguns vão sentir prazer em errar, não arrependimento. Uns vão mentir pra si, por ser pra sugar o que te acende. Uns por não saber porquê, tudo que toca fica opaco. Convencer Narciso que é mais um pelo no saco. Pó do ego de quem nunca provou do limão azedo. Então bebe tudo aí, seu bosta, sem fazer careta. Agora engole esse teu choro de criança sem brinquedo. Não seja filha da puta de me perguntar por quê. Me ousar dizer meu nome em algum momento que convém. Sabe aquele desgraçado que é pilantra e sai por cima? Nós vamos importunar e cutucar tipo capeta. Vai ser blocado na fuça e nós que vai se sentir bem. Só quero que me pertence, o teu eu quero que se foda. Meu destino é o mesmo traço, pra frente não retrocido. Foda-se esses arrombados que acha que eu não sou ninguém. Que acha que eu não sou ninguém. Foda-se esses arrombados que acha que eu não sou ninguém, caralho. Não gasto minhas balas sem ter mira. Vira a página e volta em 99. Antes do novo milênio eu vi o primeiro projétil. E um corpo estirado na avenida Gilson Dias, muito novo pra ver. Filmes da realidade suja, mas quem liga? Pra crianças na periferia. Uma mão sem calos não me passa confiança. Um homem sem trabalho, escorado na herança. Se torna oportunidade pro quebrado astuto. A única coisa que posso perder é o réu primário. Não tenho nada pra vender nem pra te dar de exemplo. Além da divina ironia onde sua vida nada vale. Pulei no rap como pularia em qualquer fita dada. Hoje na fita cassete eu registro nossos sonhos, mãe. Eu não desisto mesmo sem acreditar. Eu sigo no automático, são 10 anos de injúria. Onde a fúria das esquinas é silenciosa. E quando explode é só um susto, ninguém percebe. Deveu e não pagou, sumiu igual uma lebre. Mas foi pra um buraco onde nada volta. Onde nada brota, nem as flores mortas. Nem as cápsulas de cocaína largadas na viela. Nem os cachimbos de crack espalhados na favela. Nem os vidros de lançar perfume no escadão. Sistema dando sucrilhos pro nosso bicho papão. Que terrível a escassez que faz que os homens como o senhor sonhem em acabar com ela com o bico da metralhadora. Com a violência que vai contra a violência. Em que pré-história vivemos? Que tempos de barbárie.